A arte de viver e saber entender. É preciso acordar os sentidos. Acreditar que amanhã tudo vai ser ainda mais bonito. A gente aprende. Faça chuva ou sol, ninguém é diferente. E o caminho é um só, sem medo de sorrir, sem medo de seguir em frente. Mente livre pra compreender. Plante o bem. Então vai. Fique zen. Sim. Quem tem fé. Guerreiro completo que não deixa quieto, esperto, correr pelo certo. Plante o bem. É demorojão. Fique zen. Tipo, sem estresse. Mundo afora, a vida é assim. Maravilha é estar aqui, enfim. E agora? Plante o bem. É, vai, vai. Fique zen. Quem tem fé. Como um sangue bom, irmão. De boa visão, na boa missão. Plante o bem. Sem olhar quem. Fique zen, sem estresse. A humildade é a força que nos dá a diretriz. Tipo assim, o eterno aprendiz. É, e quer ser feliz. Quem é que não tem sonhos e tem fé, me diz. Se é pra pôr um nome, vê como é que eu fiz. Hip hop nacional, então qual é, me diz. Não desacredita se o guerreiro diz. No microfone é assim, o MC que diz. Ele é o negra ali e os malucos só. Demorou pra se envolver na pura calma, faz melhor. Não vai desesperar, tem uma força maior. O estresse e a zica vai sair no suor. É só querer, é bem melhor saber. Que a positividade tá dentro de você. A guerra não acaba, canseira demais. Firmezão mete bala, mas tá longe da paz. De que adianta dizer vai, viva rapaz. Realidade, ficar na humildade é mais. É o certo pelo certo, corre atrás. Fique esperto, o tempo não para jamais. Futuro está perto, você é capaz. Guerreiros e guerreiras, vai quem vai. Aê, muito valor a quem se sacrificou pra nós tá aí hoje. Salve! Guerreiro é assim, corre atrás, representa. Pique, chapa, esquenta. Plante o bem. Fique zen. Quem tem fé vive melhor. Plante o bem. Fique zen. Sem estresse. Mente livre pra compreender. Plante o bem. Fique zen. Vive sem crise, sem crise. Plante o bem. Fique zen, sem estresse. Acontecem coisas.